ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação pelo 991248325, também pelo 992042222. Você mandando aí a sua mensagem, sua vale mensagem é por escrito, tá? Mensagem por áudio. Infelizmente não tem como a gente ouvir antes de colocar no ar, então a gente restringe só apenas as mensagens escritas. Você pode mandar a sua mensagem para fazer sua pergunta, para elogiar, para criticar também. Afinal de contas, o Williams é um cara inteligente, é o nosso próximo convidado e aceitará as críticas caso elas venham, mas eu tenho certeza que serão mais elogios do que críticas. Williams Gavioli, é um prazer muito grande estar recebendo você por aqui e finalmente você conseguiu um espaço nessa sua agenda para vir no programa, né? Tudo bem? Boa, bom dia, 11:59. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Antônio Cláudio, boa tarde, né? Quase aí meio-dia já, né? Aos ouvintes da Pássaro da Ilha, do programa Expresso, que tem uma grande audiência. Para mim é um grande prazer estar aqui com você, né? E estamos aí. Prazer é todo nosso estar recebendo. Olha, faz tempo que eu tento trazer o William aqui, faz muita gente me pede, eu levo o William no programa, tal, tal. A gente tenta, mas meio complicado. Dia de sábado para você sempre foi um pouco complicado, né? A questão de você estar no meio da educação, então você acaba sendo muito requisitado, às vezes, por exemplo, de fazer alguma capacitação, né? Então eu tive aí há pouco tempo aí com vários projetos, né? Mestrado, especializações, aulas mesmo, que nesse período agora, principalmente na época dos vestibulares, então nós sempre fazemos uma programação dentro das escolas para atender os estudantes que estão à boca do Enem, desses principais vestibulares, né? Então acaba tomando um tempo da gente e acaba repondo, né, esses compromissos aos sábados. Aos, né? Sábados, então a gente acaba tomando um pouquinho aí. E professor, independente disso, sábado e domingo, ao contrário do que o pessoal fala, né? Que está folgando, ou está corrigindo prova, ou está fazendo, está elaborando alguma aula, né? Infelizmente então, é assim mesmo, né? Toma esse tempo aí. E é tão pouco valorizado, né, Williams? Infelizmente, né? A valorização, ela é muito subjetiva. A gente vê que a nível nacional, realmente, o professor, nesse sentido, ele não se dá, não tem o valor merecido. Talvez por falta de investimentos, né? A gente está atravessando, principalmente agora, atravessando essa crise a nível nacional, então abrange todos os setores e a educação, ela não fica longe, né? Porque, por exemplo, se é no setor público, né, a gente percebe que é sempre uma defasagem ano a ano. E mesmo no setor particular, como ele depende de recursos, né, próprios, então você ter aí essa mobilidade, né, essa questão de ter um aumento de salário e tudo mais, sente os efeitos da crise, exatamente, né? Fica muito restrito, né? Então hoje o pai, para pagar a escola, realmente ele tem que dar muitos pulos, né? Antigamente tinha que dar um pulo, hoje não, hoje tem, não, muitos, vários, muitos, infelizmente, né? Então, você acha que isso muda no Brasil? A gente vai ter chegar um dia que a gente vai ter um país realmente que se preocupa, né, com educação de verdade? Essa questão, eu acho que tinha que haver um choque, né? Um choque de gestão muito grande, né? Não digo a nível município estadual, ela tem que vir a nível federal, certo? Federal. Então hoje, se você for analisar, por exemplo, quem assume o Ministério da Educação, as pessoas que estão envolvidas na parte de cima, né, que de certo modo determina as diretrizes, né? Então, muitas vezes não são pessoas do meio. Né? Infelizmente, a gente ainda tem aquela questão de cabide de emprego, os conchavos políticos, que são feitos durante a campanha, né? Por outro lado, por exemplo, nós temos um Congresso, nós temos um Senado aí, que a grande maioria dos políticos, a gente já sabe como que é. Né? Então, começa a partir das eleições. né? Então eu falo isso porque hoje eu estou dentro do meio político, né? A gente analisa e verifica com certo cuidado, né? Porque a gente começa a estudar esse meio e você verifica que a maior parte dos deputados, a maior parte dos senadores, eles conseguem chegar por meios muitas vezes ilícitos, né? Obviamente ganharam os votos, ganharam, né? Mas como vieram esses votos, né? Então a gente percebe que há um grande problema na questão política, começa por ali. Depois vem o setor jurídico, né? Então, a questão, as leis que são feitas, muitas vezes essas leis elas são elaboradas de uma forma, mas logo vem uma outra lei que permite uma brecha aqui, outra ali. Então você vê que a educação, não só a educação, não só a pasta da educação, mas da saúde, né, do transporte, de obras, certo? Então, os mesmos problemas, se a gente verificar, existe muito dinheiro. Só que pensa um cano extremamente furado que quando chega para nós aqui, mingua. Né? Sai um real lá e chega 25 centavos aqui. Exato. Mais ou menos isso, né? Se não for menos. Certo. Né? Na proporção. Né? Então, eu vejo assim que. Vamos pegar um exemplo, a China, que teve um choque, né? Que reestruturaram. E aí hoje, as crianças, hoje elas têm um segmento. Nós não estamos discutindo se lá é capitalista, se é socialista, vamos dizer, ditadura. Os comunistas falando novamente. Exatamente. Não é a questão. Nós estamos falando de critérios, né, de planejamento. Né? Se a gente pegar exemplo do Japão pós-guerra, que fez todo um replanejamento ali, para poder. E eles viram que na educação é que se teria a solução de vários problemas. Né? O desenvolvimento de uma nação, ela depende muito da capacitação da nossa comunidade. Né? Então, se não houver, ao meu pensamento, né? Se não houver um choque de gestão, né? Pessoas que tenham a sensibilidade, pessoas que tenham aí, conhecimento de causa dentro de cada área. Se já é difícil para quem conhece, imagino para quem não conhece. Para quem não conhece, que cai ali de paraquedas e tem que resolver problemas que não tem a mínima noção. Por exemplo, não adianta hoje, vou citar um exemplo, não adianta, por exemplo, eu querer dirigir uma pasta lá de transporte se eu não tiver noção de logística. Né? Então, eu falo que, se não houver esse choque de gestão dentro da educação, dentro da saúde, né, que está um caos, né, não só na nossa região, mas a gente está vendo aí que há lugares piores, né, então não vai ter solução. Né. Enquanto os nossos governantes não entenderem que a educação hoje ela é primordial para o desenvolvimento de uma nação, então nós vamos estar cada vez mais andando na contramão. Né. Então, eu acho que começa por aí. Mas a gente avançou um pouco, pelo menos? Sim, não. Que você era estudante para hoje que você é professor, é claro que naquela época a tua visão era outra de mundo. Mas a gente conseguiu ter um avanço? E se a gente fizer um parâmetro, né? Muitas coisas avançaram, outras coisas não. Por exemplo, você democratizar a educação foi um grande avanço. Sim. Né? Falar que antigamente a educação era restrita a poucos. Então quem podia estudar? Né? Normalmente aqueles de classe mais elevada. Por quê? Um reflexo hoje que nós temos é justamente a formação da família no sentido de números. Né? Então, por exemplo, nós tínhamos lá, enquanto as pessoas mais pobres, né, elas arrendavam terras para poder trabalhar e colocava os filhos, tinham que trabalhar naquela época, os filhos, né, da escola. Você tinha lá famílias com 7, 8 filhos e poucos desses poderiam ter a oportunidade, né, de estudar. Né? Então, com a democratização do ensino, ou seja, com a abertura da escola para todos, né, de certo modo, muitos passaram a ter oportunidade. Muito bonito no papel. Né? E de certo modo, a gente vai verificar também que ainda naquela época havia, sim, privilégios, né? Porque esse é filho de fulano, esse não. Coloca na sala A. Coloca na A e B, né? Tinha isso. Não é verdade? Sim. Então, de certo modo, e hoje a escola, né, ela é aberta. Então, você falar que hoje um jovem, por exemplo, não tem condições de estudo, existe. Não existe. Por quê? Porque hoje você tem aí escolas de vários segmentos, né? Você pode procurar, por exemplo, um EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, o adolescente que parou de estudar com 15 anos, 16 anos, e hoje ele está com 25, 26, então ele pode procurar uma escola, né, tem a oportunidade de fazer, retomar os seus estudos, né, nesse sentido, e completar o ciclo que ele precisa para que ele possa ter o certificado do ensino médio, né, e entrar numa universidade, né, seja ela através dos vestibulares ou através do Enem, né, mas de algum modo ele tem essa oportunidade. Ou então, por exemplo, aquele que ele não quer fazer uma faculdade, mas ele quer um curso técnico. Então a gente tem que analisar quais são os cursos técnicos disponíveis na região que ele possa procurar uma área e se capacitar, né? Hoje tem aí vários programas do governo que, de certo modo, obrigam o pai a colocar a criança na escola, né? Se é certo ou errado é outra discussão, né? Willis, você falou da democratização, né, que aconteceu na educação, mas essa democratização trouxe todos os alunos possíveis e impossíveis para dentro da sala de aula, mas não tinha estrutura, né? Esse foi o grande problema. Então, porque encheu as salas de aula, os professores talvez não estavam preparados para isso. Isso fez com que a nossa educação caísse de qualidade. É a questão do efeito colateral, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, muitas coisas são feitas sem planejamento. Olha, o governo quer índice. Para ele interessa índices, né? E muitas vezes esses índices, eles não são compatíveis com a realidade. Então você falar que hoje, por exemplo, nos dias de hoje, você tem uma estatística de 92% de crianças, né, dentro do ciclo de alfabetização, matriculado, e tudo mais, isso não reflete em qualidade. Sim. Né? Então, com a democratização, o termo que eu estou utilizando, você abre a escola para todos, mas falta qualidade. Nesse sentido, falta capacitação, né? Falta oferecer ao profissional condições de trabalho, né? Muitas vezes você chega numa escola e você vê que o professor não tem condições de trabalho. Muitas vezes os próprios alunos não têm condições dentro do ambiente de serem alunos, de serem estudantes. Né? Então essa é a realidade. Então existe, voltando àquela pergunta, né? Houve avanço? Houve muito avanço. Né? Mas ao mesmo tempo que esses avanços eles foram ocorrendo, muita coisa de ruim também acompanha, né? Então a gente fica, de certo modo, assim, feliz, porque hoje, por exemplo, vamos pegar a época em que eu prestei o vestibular, né? Em 98, 99, quando eu fiz o vestibular, não tinha, por exemplo, o Enem, né? Então eu cheguei a prestar vestibular para uma área muito concorrida, né, a medicina, e cheguei a passar na PUC Campinas, na época. 90 vagas, 13º candidato, né, aprovado. Mas aí como eu ia estudar? Não tinha ProUni, não tinha Enem, né? E para variar, o Enem surgiu 2 anos depois, praticamente, né? Então, volto a dizer, houve muito avanço, porque senão o pessoal daqui a pouco vai falar assim, mas então foi no governo de tal. Só no governo, né, do Lula. Foi só. Exatamente. No governo, né? Então, houve muito avanço, sim, né? Dos alunos que não tinham condições e poder, por exemplo, fazer uma faculdade particular, né, estudar numa instituição particular e ter 100% de bolsa. Então, se esse aluno aproveitou, mérito dele, né, e os demais que conseguiram, mesmo que pouco, mas já foi um grande avanço, porque, por exemplo, na época, para mim conseguir o FIES, eu tinha que ter 6 meses kit com a universidade, porque o índice de evasão da universidade, ela está justamente no primeiro período da faculdade, que o aluno abandona, né, por N motivos, seja por financeiro, que talvez seja o principal no particular, né, mas também, por exemplo, na questão, às vezes, de logística, de morar fora, não ter condições, por exemplo, mesmo que eu tivesse a bolsa, né, na universidade, eu não teria condições, exatamente, não teria condições, por exemplo, de viver na cidade de Campinas, né, com todo sistema, outro padrão de vida, né? Williams, Maurício, parabéns, Williams Gavioli, que Deus continue te abençoando e dando muita sabedoria. Obrigado, Maurício. Dona Aninha Peixoto, parabenizando o Williams e disse que além de um ótimo professor, o Williams também canta muito bem. Dona Aninha, muito obrigado. Um grande abraço pra senhora. Canta muito bem, de vez em quando eu vejo você com violão na sala de aula, arrisca também na sala de aula, né, de vez em quando? A gente vai usando de várias metodologias, né? Então, como a minha área é física e matemática, então a gente já sabe que traz um certo pavor pro aluno, né, nesse sentido. Né? Aí você dá uma maneirada com a musiquinha. Então, o que você procura fazer? Você procura diversificar, né? Então, é uma aula em vídeo, né? É uma aula musicada. Então, você costuma diversificar nesse sentido, usar um pouco de várias metodologias para poder atingir o aluno. É. Né? E aí, como eu tenho essa, não sei, facilidade nesse sentido, você acaba adaptando o útil ao agradável. Então, leva o violão, pega lá uma letra de música, coloca conceitos, né, de física, de matemática dentro dessa música, e é interessante que na hora da prova, na hora do vestibular, o aluno ele fica com aquela música, então fica mais fácil, né? Então, acho que assim, como professor, nós temos que diversificar a metodologia, diversificar os nossos métodos de ensino, para que o aluno, se você não atinge o aluno de uma certa forma, você possa atingi-lo de uma outra, né? O importante é que ele possa absorver o conceito, né? E poder aplicar depois na hora que ele precisar. Você foi convidado pelo Laércio para ser o diretor de educação do município a partir de janeiro de 2017, mas você gostaria de estar dando esta entrevista como vereador, Williams? É uma história, tudo, nada é por acaso na minha vida, né? Então eu gostaria de agradecer o Nelson Florentino, que na época, mais ou menos aí 12 anos atrás, me convidou a entrar na política, né? E eu converso muito com meus amigos, as pessoas mais próximas, que eu tenho um desejo muito grande de poder contribuir com a minha comunidade, né? Eu não sou natural de Guaranésia, né? Minha família, meu pai é de Nova Resende, né? Minha mãe é de Jales, meu irmão é de São Caetano, né? Só o caçulo que é de Guaranésia, mas a família do meu pai toda mora aqui na cidade. Então eu vim para cá com 1 ano de idade. Então eu me considero um guaranesiano. Certo? E embora tenha feito a minha carreira profissional, né, fora da cidade, eu tenho um carinho muito grande, porque eu cresci aqui, né? Eu cresci nas ruas do Bom Jesus, correndo nas ruas, jogando bola, né, brincando nas ruas, né? Mas infelizmente, às vezes, por ser uma cidade pequena, né, naquele período, não tive a oportunidade de ter como mostrar aqui alguma coisa, né? Certo. Então, quando você não tem dinheiro, o que você faz? Você quer ajudar, de qualquer jeito. Então, você procura um grupo, né? Olha, vamos fazer tal coisa, né? Eu, por exemplo, participei de Grêmio no ginásio, né? Então, eu venho de uma geração em que nós tínhamos, né, aqueles anseios políticos de querer ajudar de alguma forma, de participar, de movimentar, né? De algum modo ajudar de alguma forma. Então, queria mudar o mundo. Exato. E entrei na política, né? Então tive a oportunidade na época com o Nelson, né? Ali você vai aprendendo muita coisa, né? Você passa a ter um outro olhar sobre a política, diferente da politicagem, né? Vamos deixar bem claro isso daí, né? E depois tendo a votação, é óbvio que se você não ganha no dia seguinte, você está triste, obviamente, né? É. Mas o que acontece? Aí você começa a analisar, depois que com a cabeça mais tranquila, você começa a analisar os pós e contras. E nessa de você analisar pós e contras, você coloca na balança e vê se foi positivo ou negativo. E para mim, nessas 3 eleições que eu participei, foi muito positivo, né? Em vários setores. Por exemplo, você passa a conhecer melhor a cidade, né, lugares que você talvez não tem tanto contato, mas você passa a ter amigos ali, fazer amigos. As pessoas me receberam muito bem dentro das suas casas, né, eu fui muito bem recebido, né, pessoas que eu não conhecia, mas elas me conheciam, né, até mesmo citando a dona Aninha, né, questão da música, sempre tive dentro das comunidades, aprendi a tocar ali dentro, né? Então isso é muito prazeroso, né? Nesse sentido, você ser bem recebido, saber que você tem uma, você é bem quisto na cidade, né? Então isso é que foi me dando aquele fôlego para estar dentro da política, para estar de certo modo tendo contato com várias pessoas. Então isso foi muito positivo. Saio dessa eleição felicíssimo, né? Vamos falar dessa última eleição. Exatamente. Justamente a análise que você fez. Positiva ou negativa? Muito positiva, porque eu tive um salto muito grande na questão de votos, né? Então, por 12 votos, hoje eu não faço parte da Câmara. Willis, mas não, certo é um modo. Não é frustrante, porque todo mundo que eu, por exemplo, conversava, falava: ah, o Willis vai ser um grande vereador, o Willis tem que ganhar, porque é que ele é muito inteligente, professor, o cara é inteligente, a gente precisa do Willis lá na Câmara. Aí chega na hora, o Willis não está na Câmara, mas não é vereador. Mas aí nessa primeira que você falou, eu não me recordo, mas nas duas últimas, ouvia muito. Até dos adversários. Sim. O Willis tinha que estar lá. E aí o Willis não estava lá. Não é frustrante? Não chega a ser, vamos falar assim, frustrante. Né? Eu acho assim, a nossa democracia, a nível geral, a nível nacional mesmo, ela ainda é pequena. Ela está engatinhando para chegar, por exemplo, comparado a os Estados Unidos e outros países mais, né, que usa do sistema eleitoral nesse sentido. Mas o que eu percebo nas ruas? Um grande amadurecimento da comunidade, né? Hoje as pessoas estão mais críticas, elas estão mais seletivas, né? Hoje as pessoas estão entendendo que aquele que você votava, né, vai ser o seu representante, então ele está ali e ele tem o poder, por exemplo, de uma assinatura ali mudar muita coisa, né? Então é muito positivo para mim verificar o meu sentimento, né, nesse sentido, né, meu sentimento de que a população tem amadurecido, ela tem se tornado mais crítica, né, alguns jovens têm se destacado, né, na área política, ou mesmo que não participa diretamente de um partido, mesmo que ele não esteja filiado a um partido, mas ele está ali, as redes sociais, elas estão bem aproveitadas, ela é um grande instrumento, né? Você pegar hoje, por exemplo, o Facebook, tem uma grande abrangência. Né? Então ali você vê muita coisa, muita bobagem. Você descobre, né, os inteligentes e os burros. Muita bobagem, muita gente que acha que entende de política e que está fora do meio. Outros que às vezes não está dentro do meio, mas que entende, que tem uma visão crítica, né? Não é aquela pessoa que tem aquela formação, aquela opinião formada de imediato. Né? E mesmo a gente que às vezes tem uma certa opinião, né, muitas vezes a gente acaba refletindo e voltando na questão. E você passa que isso não tem nada demais, né? Nada demais, muito não, pelo contrário. Talvez seja até uma qualidade da pessoa poder. Tem muita gente que não admite isso de jeito. Exato. Né? Refletir sobre aquilo que ele postou, aquilo que ele falou, né? E falar: olha, eu errei, ou hoje eu tenho. Vamos pensar aí, né? Raul Seixas, citando Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante. Sempre, né? Entendeu? Então você tem que ter essa, não sei se o termo é humildade, né? No sentido de reconhecer que às vezes, olha, aquele pensamento, naquele momento, naquela hora, não foi viável, né? Então vamos voltar, vamos refletir. Né? Então eu vejo que a comunidade, né, ela tem pautado muito nessa questão. Ainda, nós temos casos aí, né? Infelizmente, compra disso, compra daquilo, oferece isso, oferece aquilo, né? Mas quando a comunidade, de um certo modo, né, 90% é entender, né, que nós temos que colocar, eleger pessoas, de certo modo, com competência, né, com gana de querer realmente trabalhar pela comunidade e não só pelo privilégio desse ou daquele salário, aí talvez, né, eu acho que esse é o caminho da gente ter bons governantes, bons representantes, né? Então eu saio muito feliz dessa eleição, complementando a tua pergunta, né? Poderia sim estar hoje aqui te dando a entrevista como vereador eleito. Eu te perguntando, né, se você seria a favorável, contra ou abaixo. A questão do salário, né? Vereadores, mas não vou fazer essa pergunta hoje. Mas é assim, eu acho que eu sou uma pessoa cristã, né? Sou uma pessoa muito confiante em Deus. Eu acho que não cai uma folha da árvore se ele não quiser. Talvez esse não é o momento, né? Por outro lado, eu agradeço muito o convite, a confiança do nosso futuro prefeito eleito, Laércio e do Diego, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, na própria campanha, ah, se você não ganhar como vereador, você vai estar lá de qualquer jeito. Não é bem assim, eu quero deixar bem claro, né? Até muitos, pelo fato de hoje, falando como político, né? Dentro do PMDB, as pessoas acreditavam que o fato de muitos partidos estarem nos apoiando, então havia esse ou aquele cargo já definido. Pré-definido. Né? E depois passada a eleição, né? O pessoal está vendo que não é bem assim. Você criar hoje uma equipe, ela é muito difícil. Né? Você criar, por exemplo, uma equipe técnica, como o Laércio está tentando fazer, né? Não é fácil você encontrar pessoas, voltando no assunto que nós já falamos, né? Pessoas que tenham condições, capacidade para estar exercendo tal função, né? E achar que tudo estava pronto, né? O Laércio vai ganhar e todos os cargos já estão preenchidos. Então, muita gente acabou pensava se enganando. Assim, né? Então, eu recebi o convite e fiquei muito feliz, muito contente, né? Eu quero somar nesse sentido, quero contribuir, né? Muito. Já tive um período que eu fui secretário da auxiliar de secretaria na prefeitura, foi quando eu saí da estilaria. Né, lavrador, cortador de cana, né, fiz o concurso, passei, aí fui efetivado na época, trabalhei 4 anos e meio na secretaria da escola Olavo Vilas Boas, o qual eu tenho muito carinho, né, conheço o pessoal, por exemplo, da escola do Inácio, porque eu estudei também, né, na época era até quarta série, todo mundo saía dali, era do Inácio e Carvalho Brito, né? Isso. O pessoal terminava a quarta série e ia todo mundo pro ginásio. Isso. Assim? Então, tenho muito carinho, assim, pelo pessoal que eu conheço hoje, 75%, posso dizer, do grupo de professores, né? Outros não conheço ainda, né? E quero até dizer a todos que eu venho para somar, né? Eu venho para contribuir com novas ideias, venho para tentar fazer o melhor, tanto para a classe dos professores, né? Nesse sentido, como também para a gente analisar esse meio da educação, né? Dos alunos, desenvolver um potencial e assim por diante. A gente vai saber mais dessas suas ideias depois do intervalo comercial. O Lorenil está te parabenizando, disse que conhece você desde moleque, sabe da sua luta. Obrigado, Lorenil. Aqui, Lorenil. Um grande abraço. A Maria Helena Mancini, caro colega Williams, acreditamos em dias melhores para a nossa educação. Está dizendo ela aqui, tem mais um ouvinte participando. Obrigado, Maria Helena. Bom dia, Antônio Cláudio. Perguntei para o Williams o que ele pensa. Você pensa em mudar alguma coisa na educação de Guaranésia? Ele vai responder você daqui a pouquinho. A Valéria que está perguntando, logo após o intervalinho comercial, que é bem rapidinho aqui no Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pasta da FM. Você continua participando pelo 991-248325 ou 99204-2222, mandando a sua mensagem de texto ou então mandando através do WhatsApp. Várias mensagens chegando, né? Várias mensagens por aqui. Elânia Gonçalves está te parabenizando, viu, Williams? Muito obrigado. Um grande abraço. Seila Moraes também está te mandando aqui um abraço. Obrigado, Seio. Deixa eu ver quem mais aqui. Juninho Capoeira, vereador, que ontem foi diplomado, né? Não só o Juninho, mas todos os demais vereadores, o prefeito e o vice. Parabéns, Williams, diz o Juninho Capoeira. Sabedoria nesse novo desafio. Obrigado, Juninho. Um grande abraço na nova empreitada aí no segundo mandato. Segundo mandato dele. Parabéns, Williams. Você merece, que Deus te abençoe nessa conquista. É o Jefinho que está te mandando esse abraço. Jefinho, muito obrigado. Luana Magri, parabéns, Will. Tenho certeza que fará um ótimo trabalho na educação, pois competência para isso não lhe falta. Abraços. Um grande abraço, Luana. Muito obrigado. E respondendo agora a nossa ouvinte, a Valéria. Bom dia, Antônio Cláudio. Pergunte para o Williams. Ele pensa em mudar alguma coisa na educação de Guaranésia? O que precisa mudar na educação de Guaranésia? Williams. Vamos responder a Valéria. Um grande abraço. Obrigado pela pergunta. A educação de Guaranésia, ela já mudou também muito, já evoluiu muito nesses anos, Então, o que nós pretendemos nesse sentido, falo nós, não só eu, porque a nossa equipe, ela está muito coesa nesse sentido, né? Então, não é, quem responde não é só esse ou aquele, né? Mas é um grupo de pessoas que vai estar à frente, que está pensando em dar o melhor de si, né? Para a nossa educação. Então, a ideia é manter aquilo que deu certo, né? E aquilo que não deu certo, nós vamos buscar soluções. A gente gosta de saber, né? O que não deu certo, William. O que não deu certo, William? Então, você acha que precisa mudar? Vamos pegar uma questão, por exemplo, que hoje nós temos aí, que é às vezes um pouquinho, muita gente pergunta, mas o professor não é valorizado. Né? Então, como que você vai valorizar o professor? Isso é um problema, né? Você tem hoje se você pegar a parte da educação, é o segundo maior contingente, tanto de pessoas, né? Como também de verbas. Sim. Né? Agora, por exemplo, não tem como a gente falar em valorização, falar assim, mas o pessoal, por exemplo, de Guaxupé, vamos pegar o pessoal de Guaxupé, cujo salário, vamos supor aí, que seja R$2.000, e o de Guaranésia em torno de R$1.300, R$1.400. Ah, não tem como equiparar? Então, isso aí é uma questão, por exemplo, do Fundeb. Se a gente for ver, o orçamento de Guaxupé é de 14 milhões. É. Né? O de Guaranésia já é mais restrito, às vezes até um pouco menos, né? Da metade, que gira em torno de 6, 7 milhões. Então, você tem que trabalhar com aquilo que você tem, né? Dentro da medida do possível nesse setor. Então, você fala assim, ó, vai haver uma mudança radical no primeiro momento? Isso é impossível. Mas você acha necessário uma mudança radical ou não? Você acha que a educação aqui em Guaranésia está num bom nível, deve continuar? Que avaliação você faz? Vamos já citar aqui o nome da dona Maria Helena Pereira Dias, que teve à frente de educação durante boa parte do governo do João Carlos. Olha, é difícil fazer esse comparativo, né? Com todo respeito à dona Maria Helena, né? As pessoas que estiveram à frente do setor da educação. Porque uma coisa é a visão que nós temos de fora, certo? Você tem uma visão de fora, você fala assim, puxa vida, podia melhorar esse setor ou aquele e tudo mais. Mas eu vou dizer que é igual marido e mulher, né? Todo mundo vê um casal aí muito bem, etc, tal, acho que tá meio maravilha, mas dentro de quatro paredes não sabe a realidade. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Né? Então, para que eu possa, por exemplo, de repente, se amanhã ou depois tiver a oportunidade, né, uma vez lá, e a gente tiver a oportunidade de conversar novamente, eu vou poder te dar um mapa mais detalhado. Mas enquanto, por exemplo, eu não assumir, não estiver ali dentro e verificando pontualmente cada problema, então não há como a gente garantir que vai haver uma mudança radical. É preciso? Talvez nesse sentido, né? Mas em qual setor? Então nós precisamos saber qual é o setor, verificar o problema, elaborar estratégias, né, para resolver aquele problema e aplicá-las. Sim. E verificar o efeito, né? Uma vez verificado o efeito, a gente vai falar, ó, foi positivo, negativo, e aí tá sempre assim, né? É usar a metodologia de estar sempre replanejando quando necessário, né? Eu quero dizer que a nossa educação a nível, vamos falar assim, de primeiro ano, a quinta série, né? Primeira série, quinta série, o nosso infantil, eu quero dizer que como eu sou uma pessoa que tem muito contato na região e ando em várias cidades nesse sentido, desde quando eu comecei a dar aula, eu quero dizer que as nossas escolas, elas são muito bem estruturadas, certo? Então, inclusive, né, citando aí o Colégio Estadual, que é a Escola Estadual Carvalho de Brito, né? É muito bem administrada também pela Carla. É uma diferença, né? Um grande trabalho que ela tem feito à frente, né? Parabenizar ela. Então, se a gente pegar as nossas escolas hoje no município, em questão de estrutura, elas são muito bem estruturadas comparadas a várias cidades da nossa região, né? Então, isso é louvável, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa verificar, então, aonde que tá esses problemas e poder, como eu disse, planejar junto com uma equipe, não vai ser o Williams Gavioli que vai bater o martelo e falar assim, ó, tem que ser dessa jeito, forma. Não é assim. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso, na participação de todos, né, todos que estão envolvidos. Se der certo, ganha todo mundo, se der errado, erra todo mundo, né? Você falou da questão da valorização aí do professor, mas o que você como é que vai ser essa valorização? Como valorizar o professor se não dá para fazer um aumento substancial no salário do professor? A primeira coisa que eu tive acesso foi ao plano de carreira. Então, o professor, ele é amparado pelo plano de carreira, né? E esse plano de carreira, então, nós temos que revisar vários pontos. No seu plano de governo para vereador, você já falava nisso, né? Exato. Uma das suas metas seria olhar com mais carinho. Exatamente. Então, a primeira coisa, a gente tem que analisar o plano de carreira. O que favorece o professor, né? O plano de carreira foi feito há mais de 8 anos, né? Eu não posso te dizer, assim, que foi feito dessa ou daquela forma, né? Foi naquele momento, ele foi feito, e que já foi uma grande conquista, né? Então, você analisar o plano de carreira com carinho, né? A partir da análise desse plano de carreira, eu tenho aí várias ideias, né? Vários projetos que a gente pode tentar incrementar dentro desse plano de carreira, né? Que seriam algumas conquistas, né? Que o professor vai tendo. Então, se você não pode, de certo modo, nem você colocou, aumentar o salário substancialmente, né? Mas você pode dar outras condições, né? Então eu vou me privar nessa questão de falar, olha, você vai prometer fazer tal coisa. Então não é isso, que às vezes eu falo aqui, né, e o pessoal que está gravando, né, aí vocês aqui complicam. Nós estamos gravando já. Exatamente, né? Então o que eu quero dizer, assim, para que fiquem tranquilos nesse sentido, que tudo que for possível, né, de valorizar o professor, oferecer capacitações para ele, nós temos vários professores que, inclusive nesse último concurso de Guaxupé que teve aí, se destacaram, né, justamente pelos projetos que foram feitos, que participaram, né, na gestão da dona Maria Helena, no comecinho lá com a professora Marilda, né, hoje nesse finalzinho aí, quero agradecer muito a colaboração da Rosane Moraes, né. Como é que está sendo o seu contato com essa final dessa administração? Eu sempre tive uma grande amizade com a Rosane, né, como eu falei, outrora, época de secretário da Escola Olavo, né? Nós fazemos parte da mesma geração, temos as mesmas ideias nesse sentido de estar sempre buscando um bom trabalho, né? Ela tem colaborado de forma excepcional com tudo aquilo que nós precisamos, né? A questão administrativa, no sentido de pessoal, questão, por exemplo, dos programas que hoje Guaranésia participa, né? Inclusive louvável o trabalho que ela fez, né? Nessa questão de programas, de se inteirar dos programas, que às vezes fala assim, é o Fundeb, mas não tem só o Fundeb. Hoje nós temos aí vários programas que o governo oferece e que muitas vezes não se sabe. A grande maioria da população, exatamente, não sabe, né? Então, os programas que podem trazer mais recursos para a educação, né? Então, tudo isso daí, a Rosane está de parabéns, né? É uma pessoa excepcional, uma ótima profissional, né? E a gente deseja só sucesso para ela e para todos aí que estão envolvidos. Alguns assuntos que eu não posso deixar de passar nesse nosso bate-papo, questão do transporte escolar para os alunos que estudam fora do município, que já é uma briga de muito e muito tempo. Todo prefeito que entra dizendo e prometendo que vai dar esse transporte. Você agora lá no Departamento de Educação, como é que vai funcionar isso? O Laércio já conversou com você, você já cobrou isso do Laércio, os próprios alunos já vieram para cobrar isso de você? Em relação aos alunos, a gente não tem um contato, né? Nesse sentido, mesmo sendo professor universitário lá em Guaxupé, né, no Unifeg, ainda não tive essa cobrança específica. Mas vai, né, ter a partir do ano que vem. Com certeza nós estamos esperando aí. Né? Em relação o que vai ser feito, né, nesse sentido, eu quero dizer assim, eu tenho conversado com muitos alunos, mas de outras cidades que têm o transporte, né, nessa questão. É preciso depois, logo no início agora, a gente visitar essas prefeituras que fornecem esse subsídio, né, para a gente ver como que pode ser feito. Não basta, por exemplo, você chegar lá e falar assim, ó, vamos pegar dinheiro do Fundeb, que não pode, entendeu? O dinheiro é restrito. Eu não posso usar, por exemplo, um ônibus que foi comprado com dinheiro do Fundeb, pra certo? Para fazer esse transporte, né? Então, nós estamos olhando com carinho, é um assunto que está em pauta, né? Nós vamos precisar trabalhar em conjunto com as outras secretarias, né, os outros departamentos, cultura, esporte. Se não tiver um jeito, por exemplo, se não houver a forma de conseguir uma verba diretamente pelo governo, então vamos criar, eu peço até a sugestões da comunidade nesse sentido, né? Nós queremos fazer um governo democrático, nós queremos fazer participativo, que é tão bonito, né? Se falar hoje em dia, exatamente, né? O termo participativo. Então chegou a hora, né? Vamos dar oportunidade para que esses projetos possam chegar até nós, né? Nós vamos contar muito com a colaboração da Câmara, porque sem ela o executivo ele fica restrito, né? Então, se for boas ideias e tiver como a gente, nós aplicarmos essas ideias para que esses alunos sejam beneficiados, com certeza nós vamos ajudá-los, né? Por exemplo, então, eu vou citar uma questão, né? De repente é um movimento que está sendo feito com a cultura no Centro Cultural, né? Vou citar um caso aí, por exemplo, de uma cidade que ela usava do centro cultural, né, da cidade, o centro de cultura da cidade, e todo final de semana tinham eventos. Esses eventos, eles eram cobrados de forma aí irrisória, né, R$2, R$5, ou às vezes um quilo de alimento, etc. Tal. Então, a parte dessa verba, ela era destinada ao transporte. Ao transporte. Não era lá grande coisa, vamos supor, se o aluno hoje gasta R$200 com transporte, mas era R$30, R$40, R$50, no final do ano já dava uma mensalidade. Né? Então, isso é um projeto, vamos falar assim, que pode ser estudado. Uma ideia, né? Pode. Analisado. Mas, no primeiro momento, a gente tem que realmente verificar como que pode ser feito isso, sempre dentro da legalidade. Né? Daniel Silva, parabéns ao Gavioli, muita garra, pois os desafios são muitos, são imensos, força, fé e coragem. Obrigado, Daniel, um grande parceiro aí. Luana Magri, Antônio Cláudio, meu pai, o Baiano, também está parabenizando o Williams e manda um abraço, viu? Boa sorte para ele. Grande abraço, Baiano. Liquele Cristiane Melo, parabéns, Williams, você merece. Boa sorte, Williams, esse aqui não se identificou. Boa sorte, Williams, põe um pouco de ordem nas escolas, Williams. Tem aluno fazendo o que quer, maltratando o professor, usando o celular à vontade nas salas de aula, isso precisa mudar. E como é que o diretor de educação vai fazer essa mudança, Williams? Que não depende muito só de você, né? Exatamente, como eu falei, tudo gira em torno de uma equipe, né? Então você tem o diretor hoje da Paz da Educação. Nós temos aí a equipe gestora que vai estar à frente das escolas, né, que são os diretores, os vices, os coordenadores, o pessoal que trabalha na supervisão, né, de certo modo. Como eu disse, nós temos que dar respaldo ao professor, em que sentido? Em dar condições de trabalho. Então, essa questão do celular, ela é uma questão que ela não é de hoje, e não é só aqui em Guaranésia, certo? Em todo lugar. Mas nós temos meios de certo modo aí de resolver essa questão, né? Então, a partir do momento que a gente cria uma equipe de gestão e a gente elabora as estratégias e passa a colocá-las em prática, né, é que nós vamos obter resultados, né? Então, eu gostaria até de deixar um recado, aproveitando o teu programa, que é de grande audiência, não só em Guaranésia, mas em toda a região aqui. Deixar um recado para esses jovens, né? Que hoje você tem uma ferramenta formidável na mão, né? Se você pensar que há 20 anos atrás você tinha que sair lá do Bom Jesus, andar 2 quilômetros até a biblioteca central para fazer uma pesquisa, né? Porque você não tinha livro, você não tinha meios de comunicação, você não tinha acesso à internet, né? E hoje você tem o mundo na palma da sua mão. Então, saber usar essa ferramenta é muito interessante. Vocês jovens vão ganhar muito com isso, né? Você poder fazer uma pesquisa no momento certo, na hora certa, né? E não simplesmente usar um instrumento de forma banal, né? A tecnologia está aí para ser usada de forma mais benéfica possível. Então, se você souber usar a internet, que hoje, né, tá na tua mão, né, você consegue muitas coisas, né? Hoje você tem aí videoaulas, né, que você pode fazer cursos online, por exemplo, dentro da sala de aula. Se o professor acha necessário usar o celular para uma pesquisa, então esse celular ele vai estar dentro de um contexto, né? Agora, eu acho, particularmente, né, uma perda enorme de tempo o aluno sair da sua casa, certo? E ir para a escola num horário em que ele podia estar aprendendo alguma coisa para ele se capacitar e amanhã ou depois ele ter aí a profissão que ele quer, ele simplesmente passar aí o tempo perdido, né? Às vezes, eu vou citar o cúmulo, por exemplo, de um aluno estar na primeira carteira, na primeira fila, e um aluno no canto oposto da sala de aula, os dois trocando mensagem dentro da sala de aula. Entendeu? Então, quer dizer, que nós precisamos aí? Nós precisamos, na verdade, mostrar a esses jovens, né, que é um instrumento de grande utilidade, mas que ele tem que ser melhor aproveitado no momento certo, na hora certa. Isso depende muito também da força do diretor de cada escola. Eu não digo só do diretor. Não, do professor, claro. Nós temos o professor, sim. O professor já está cansado, muitas vezes, de chamar a atenção. E como, então, né? O que eu quero dizer é que nós temos que fechar a equipe. E nós temos que falar a mesma língua. Eu vou citar um caso, por exemplo, da cidade de Caconde. Né? Então, hoje, na escola pública, onde a equipe de professores e a direção falam a mesma linguagem. E eu gostaria também pedir também a ajuda de outras entidades da nossa cidade, porque lá nós só conseguimos, de certo modo, restringir, né, o uso indevido do aparelho quando nós tivemos o apoio do Conselho Tutelar, quando nós tivemos o apoio do Ministério Público, nesse sentido, né, quando a promotoria, por exemplo, nos deu esse respaldo. Então nós conseguimos, de certo modo, amenizar em 80% esse problema. Então não basta só a escola, né, em si. Não basta só o diretor, né? Não basta só o professor, né? Não basta só o Conselho Tutelar. Nós precisamos necessariamente da força, né, e empenho dos pais nesse sentido, né? Se o pai não entender que, olha, veja bem, eu quero dizer assim, que é uma parceria, tem que ser pai, comunidade, tudo junto. Então o pai, ele sabe que, por exemplo, ó, o meu filho tem um celular, está levando para a escola. Ah, mas por que ele está levando o celular para a escola? Ah, no caso de uma emergência, essa é a desculpa. Sim. Mas se houver uma emergência dentro da escola, nós temos o telefone da escola, da secretaria. Então, o que vai acontecer? O secretário, a direção, vai entrar em contato com o pai. Olha, seu filho sofreu um acidente na escola, né? Caiu, ralou o joelho, etc e tal. Olha, o seu filho, se precisar ir embora mais cedo, o pai liga na secretaria. Né? Mas muitas vezes o que acontece? O pai liga direto pro filho dentro da sala de aula. Ah, preciso ir embora que meu pai me deu autorização. Então nós precisamos, nesse sentido, da colaboração de todos. Nisso aí, né? Boa tarde, Williams. Meu filho estuda no ginásio à tarde. Ele quer ir para de manhã no Dom Inácio. O que você me fala? O Dom Inácio vai estar melhor lá? Tenho muito medo. Não dá para falar ainda, né? Não tem como eu falar. Né? Seria até injusto, eu quero deixar aqui bem claro também, seria até injusto com o pessoal que está à frente hoje do colégio. Certo? A gente tem que pensar, que nem eu falei, né? Você tem um olhar do lado de fora. Né? Quem está lá dentro, quem está vivenciando o problema lá dentro, é que sabe dizer melhor, né? Então eu quero dizer assim para todos, né, que nós vamos realmente fazer de tudo, né, para que a gente possa melhorar o convívio escolar. A escola é a segunda casa do aluno. Ele passa talvez mais tempo, metade do tempo na sua casa, metade do tempo na escola, né? Vamos falar assim, pelo menos teoricamente. O Willis, questão de diretores de escola, do CEMEI, como é que vai funcionar isso? Vocês já conversam com, já está conversando com o Laércio, quem que vai fazer essas indicações? Então, volto a dizer, nós estamos com a equipe coesa. Sim. Certo? É essa equipe que vai decidir. As decisões não são tomadas sozinhas, né? O que eu posso adiantar é que eu tenho feito várias entrevistas. Como eu disse, eu conheço 75%, mais ou menos. Exato, aí. Grande parte dos professores. E o que nós queremos? Nós queremos analisar o perfil de cada um, né? E, independente da política. Que fique bem claro isso, independente de política, porque se fosse pela política, nós já tínhamos todos os cargos completos, né? Mas nós não queremos isso. Nós queremos, assim, a democracia reine nesse sentido, dentro daquilo que a gente pode propor. Por exemplo, hoje nós temos aí, volto a dizer, um plano de carreira, né, que ele restringe alguns cargos, né? Então, o que nós queremos? Analisar o perfil de cada um, Porque às vezes aquele. Nós temos professores, por exemplo, que tem o perfil de ser um gestor. Né? Mas aí nós esbarramos, por exemplo, na questão do salário. Então um professor, por exemplo, hoje que tem dois cargos na prefeitura, né? Que ele tem um certo valor X, né? E vai verificar, por exemplo, o salário do diretor da escola é menor. Não é interessante para isso. Não é interessante, exatamente. Então não é interessante. Por outro lado, nós sabemos que tem assim pessoas que adorariam estar ali à frente, né? Mas que é igual, você acabou de entrevistar o Danilo, né? Na questão da música. Então tem aquele que sabe cantar, não sabe tocar. Tem aquele que sabe tocar e não tem a mínima vocação para cantar. E tem aquele que às vezes quer cantar. Tem aquele que quer cantar, né? E infelizmente não tem o tino para coisa. Então, só concluindo a questão, né? Esses cargos estão sendo analisados criteriosamente. Nós estamos analisando o perfil de cada um, né? Nós queremos assim que sejam pessoas dinâmicas, pessoas que realmente queiram abraçar a causa, né? Pessoas que estão empenhadas, voltando na pergunta da Valéria, né? Para fazer realmente esse choque, né? Essa mudança radical, né? A começar do comportamento, né? Então verificar quais são as condições que esse profissional que vai estar à frente dirigindo uma equipe, ele vai atender esses anseios, né? Eu sei que aí muitos professores eles estão ansiosos para saber quem vai ser o diretor de tal lugar, né? É o tipo de coisa que não precisa pressa nesse primeiro momento. O Reinaldo Cantalice, meu amigo William, Deus te abençoe sempre. Amém, Reinaldo. Muito obrigado. William, recentemente eu fiquei sabendo, não sei até que ponto, é verdade que foi oferecido um curso aqui em Guaranésia, curso, eu até anotei aqui, um curso de concepção de criança, educação infantil e escola em tempo integral. Não sei se você ficou sabendo esse curso que foi oferecido. E apenas dois servidores, duas professoras, uma nem está até nem é graduada, aceitaram fazer esse curso. Não é estranho? Está sendo oferecido um curso, eu não sei o motivo que levou que essas professoras não aceitaram. Mas não é estranho? Você ficou sabendo disso, né? Dona Cláudia, sabendo um pouco por cima. Eu fiquei também sabendo por cima a questão, né? Era uma parceria da prefeitura com a UNIFEG. Exato. Agora, precisa ver em que condições esse curso foi oferecido, em que momento, né? Porque, por exemplo, se é final da gestão agora, nós sabemos aí que existem vários problemas, sim, né? Seja, sei lá, como tem que... Não estou te falando, tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala, porque como a gente está fora, então a gente não está ali dentro para ver como que foi feito. Então, primeiro, em que condições esse curso foi oferecido, certo? Se foi assim, o curso vai ser dado, por exemplo, daqui 3 sábados. Então, quer dizer, precisaria ter, na verdade, essa ideia lá atrás, né, uns 2-3 meses planejamento lá atrás, para que esses professores também pudessem se organizar, né? Não estou tirando a culpa do professor nesse sentido, né? Por outro lado, por exemplo, os professores têm que ter consciência nesse sentido que nós temos 200 dias letivos. Então eu ou qualquer outro diretor do departamento, nós não podemos simplesmente falar, o curso vai ser dado de quarta a sexta, certo? Justamente em dias letivos. Então, infelizmente, qual é o tempo que o professor tem para se capacitar? Fim de semana, muitas vezes no recesso escolar, né? Seja em janeiro, seja em julho. Então, tem essas coisas. E segundo, de certo modo, vamos falar também da parte do professor, né? Que às vezes cobra, nós precisamos de capacitação, tal curso, etc e tal. E às vezes quando, veja bem, eu estou colocando os dois lados da moeda, sim, certo? Primeiro eu estou analisando o lado da prefeitura em oferecer esses cursos, e por outro lado vamos analisar a questão do professor em relação ao curso, né? Ou seja, às vezes ele cobra capacitação, etc e tal e tudo mais, e quando surge a oportunidade ele não pode fazer ou ele não quer fazer, né? Então nós temos que ponderar justamente isso daí, né? Óbvio que, por exemplo, eu tive contato, um grande abraço, né, para a professora Marilda, né, que já me procurou, né, nós temos contato na faculdade, hoje ela é coordenadora da pedagogia. Recebi ontem das mãos dela, dois cursos de pós-graduação que a universidade vai oferecer, né? Achei super interessante que um é na área de educação infantil e o outro é na área da educação especial, né? Que é uma realidade, hoje as escolas, tanto municipais como estaduais, como as escolas particulares, elas estão recebendo alunos com necessidades especiais, né? Certo? Né? Então, eu acredito que vai ser muito interessante que, ao colocar na pauta, né, ao propor ao professor, que os professores possam aderir a esse programa. É. Mas aí, então, de imediato, né, já estou lançando aqui esse convite, justamente para que os professores tenham ciência. A gente vai cobrar os professores aqui também. Exatamente. Né? Contas, cobram os cursos, quando tem o curso tem que fazer, né? Então, vamos tentar fazer, né? De primeiro momento, eu já estou anunciando, né, que haverá esses dois cursos. Claro que... Se planeja, então. Exatamente. Sabe a época, hein? Vamos sentar junto com o prefeito e se a prefeitura puder viabilizar a ajuda para serem feitos esses cursos, eu gostaria que eles aderissem já de imediato. Ó, a Patrícia Salomão Ferreira está te parabenizando, está falando aqui referente ao uso do celular na sala de aula. O exemplo primeiro tem que vir dos próprios professores. Talvez tenha algum professor que está usando o celular na sala de aula. Né? Outra coisa importantíssima, a Patrícia tocou num assunto importante. Por exemplo, às vezes as pessoas me ligam e não são atendidas na hora, né? Mas hoje a grande maioria sabe que eu não atendo o celular em sala de aula, justamente por quê? Porque a partir do momento que você usa o celular, né, na frente do aluno, você está dando um exemplo. Mau exemplo. Né? Então, os professores também têm que ter essa consciência de que, olha, precisou realmente, que o celular é para isso. Eu vou voltar lá naquela questão, né? De usar a tecnologia é uma questão urgente. Né? Então, peça licença, né? Vá até o local propício. Né? Óbvio que não se pode deixar a sala sem nenhum responsável. Né? Senão, na hora que ele voltar, vira aquele... cabeça. Exatamente. Então, nós, professores, nós temos que dar esse exemplo. Exatamente, Patrícia, você tocou num ponto muito importante, que o exemplo tem que partir justamente daqueles que estão à frente. Antônio Cláudio, tenho certeza que o Williams fala um excelente trabalho em educação de Guaranésia e manda um alô aqui para a equipe do CEMEI. Ela só não colocou o nome dela, mas muito obrigado aí pela participação, por dizendo que você vai fazer... Muito obrigado para quem que seja. Eu acho que é a Amanda, Damásio, mas eu não tenho certeza. Amanda, muito obrigado. Que seja ela. A Patrícia Gonçalves quer saber se já tem alguma informação sobre quem vai ser o diretor do Olavo. O William já falou sobre isso. Williams, com tudo isso que você tem na cabeça, ainda tem essa PEC aí chegando. E aí, meu amigo, o que você acha dessa PEC? Até pra gente finalizar, o tempo já estourou, mas o papo é muito bom, então a gente vai prosseguindo aí. PEC 241, PEC 50, já virou PEC 55. E aí, vai ser bom, vai ser ruim? Vai atrapalhar um pouquinho os planos, eu acredito, né? Em relação à PEC, eu gostaria de dizer o seguinte: tudo tem que ser muito bem lido, muito bem interpretado, né? Por mais que nós aqui, vou usar o termo, aqui embaixo da pirâmide, temos uma certa ideia, né? Aquilo que está escrito, nós temos uma interpretação, cada um tem a sua interpretação. Mas quem elaborou o projeto, propriamente dito, é que está dentro de uma equipe e eles estão, na verdade, pensando em outros detalhes, certo? Então, aquilo que está escrito na PEC, provavelmente, é alguma coisa que vai refletir lá na frente. Então, hoje, com a questão da crise que nós vivemos, eu concordo, por exemplo, em que nós temos que apresentar um plano, em que esse plano seja imediato. Então, não estou saindo em defesa do atual governo, né? Mas de certo modo seja foi quem for, exatamente precisa ser feito alguma coisa. Então necessariamente eles tinham que apresentar um plano, né? E esse plano não é só agora do governo Temer. O governo Dilma já sinalizava lá atrás, durante a campanha, que haveria algumas mudanças. Ela só não quis usar o mesmo termo que o candidato Cano usou, que haveria mudanças radicais, mas havia uma sinalização para quem acompanhou, né? Então nós não podemos culpar esse ou aquele governo em si. O que eu vejo é que é uma medida. A menos que apareça uma segunda, essa é a principal. Né? Então, como a leitura que eu fiz... Sobre educação. Exatamente. A leitura que eu fiz é que ele não exatamente limita esses gastos. Certo? Ele é vinculado a um índice inflacionário. Né? Então, se a inflação crescer, os investimentos vão acompanhar. Se ela não crescer, é onde ele vai estagnar. Agora, é claro que se um setor ele ficar estagnado, né, e, por exemplo, o setor alimentício, ele começar a subir, né, então vai haver um desequilíbrio, certo? Então nós precisamos, na verdade, esperar passivamente, né, porque agora nós temos usado aí das manifestações, redes sociais e tudo mais, né, então o governo ele está ligado a isso. Então, quando o povo, nesse sentido, ele toma a frente, eles lá, eles tremem. Então, nós precisamos, na verdade, verificar com muita cautela, né? Eu digo, não ter uma opinião completamente formada a respeito, porque nós não sabemos, como disse, nós não sabemos quais são os parâmetros, outros parâmetros que envolveram aí a PEC, que vai dificultar a administração, vai. Né, hoje nós temos estados aí decretando calamidade financeira, outros estados, por exemplo. Lembre disso. Outros estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, demitindo funcionários. O pessoal fala assim: ah, mas pode demitir o funcionário público? Existem situações, né? Então eu acho que nós temos que, na verdade, analisar com bastante critério, bastante calma, né? Dar tempo ao tempo também, né, nesse sentido. E esperar que seja para melhor, né? Williams, show de bola a sua participação. Vou receber você mais vezes aqui. Quem sabe daqui 6 meses você volte aqui para a gente já fazer essa análise de como você encontrou a educação em Guaranésia no dia 1º de janeiro. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer. E enfim, né? Tive o prazer de receber você aqui no programa Expresso. Muito obrigado, Williams. Antônio Cláudio, quero agradecer então o seu convite mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui juntos. Né, agradecer as pessoas. Lekelly, eu só não mandei um abraço para você aquela hora, mas eu tô aqui te mandando um abraço aí pela sua participação, né? Desejo a todos os que foram diplomados ontem, né, na questão dos novos vereadores, a nova administração, Laércio e Diego, as pessoas que foram indicadas, cada uma no seu departamento, né, que nós possamos realmente fazer um grande trabalho para a comunidade, que a comunidade se torne cada vez mais participativa nesse sentido, né? Toda crítica, toda sugestão, ela é sempre bem-vinda, né? Então eu quero deixar meu abraço a Guaranésia e região, aos meus amigos aí que me acompanham, né, desde de muito tempo. E mais uma vez agradecer essa participação, esse convite que você me proporcionou. Infelizmente ficou sem falar aqui sobre o Jovem Aprendiz, que é um projeto seu como vereador, acredito que você... Mas nós vamos ter oportunidade. Falar, e sobre o Parlamento Jovem também, que é algo muito interessante. Muito obrigado. Valeu, Williams, um grande abraço a todos. Intervalo comercial e voltamos já aqui no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.